instância, uma hora, recordações pra te fazer lembrar, filho. Tem que respeitar, rapaz. Foram tantas indiretas, eu nem percebi que o amor da minha vida sempre esteve aqui. E eu vi as minhas queixas, nunca me dizia não, e nunca disse se eu estava no seu coração. Me olhava de um jeito, mas se controlava, e eu sabia que vazio seu coração estava. Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta dos meus dedos, e eu perdi a chance de ser feliz. E eu perdi você, não foi porque eu quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. E será, Simora? Recordações pra te fazer lembrar, filho. Acompanha com acesso. Que delícia. Portal do Arrocha. E agora, como um filme, o passado assisto. Quando bate a saudade, quase não resisto. Mesmo estando longe, muitas vezes cala minha dor. E mesmo sendo amigo, quase me chamou de amor. E eu perdi a chance de ser feliz. E eu perdi você, porque eu quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, eu de alguma forma pra sempre guardei. E eu perdi a chance de ser feliz. E eu perdi você, não foi o que eu quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, ou de alguma forma pra sempre guardei. De alguma forma pra sempre guardei.